diz bem quanto o rap mexe. Rabo tão grande como a... Yeah, baby. Deves ser uma estrela porque... tens luz própria. Got it. Brilha, brilha. Yeah, brilha daqui ao céu, linda. Brilha, brilha. Até levantar o véu, let go. Isto vai ser muito mais do que um one night stand. Ela tem uma luz que vai durar pra sempre. Ela vai brilhar como um milhar de estrelas. Yeah. Tens de acreditar, até porque ficar sem ti não dá. Ela tem a luz de uma estrela, só que não consegue vê-la. E o meu papel é fazê-la perceber que toda a gata borralheira pode ser uma Cinderela. E ela alinhou os meus planetas, alinhou a minha vida para que eu os mesmos erros não cometa. E com ela voltei a sentir borboletas. Ela bateu no meu peito mais forte do que um cometa. Ah, ela cativa logo à primeira. Ela é real, é verdadeira. E não é coisa de uma noite, ela é coisa para durar para lá de uma vida inteira. E eu sim, eu vim para ficar. Eu não percebo como é que alguém te quis mudar, quando o teu sorriso é capaz de iluminar uma vida, a nossa vida, daqui até ao altar. Got it, got it. Isto vai ser muito mais do que um one night stand. Ela tem uma luz que vai durar para sempre. Ela vai brilhar como um milhar de estrelas. Yeah. Tens de acreditar, até porque ficar sem ti não dá. Não dá, não dá. Ficar sem ti não dá. Não dá, não dá. Ficar sem ti não dá. Já nem me imagino eu sem ti. Se algum dia disse o contrário, então é porque eu menti. Eu sei que é para sempre, desde o dia em que eu senti a tua pele na minha pele, em carícias sem fim. E eu sei que também sentes o mesmo. Contigo eu perco a noção do tempo, mas também já não preciso de horas, porque agora nós somos um só, ao sabor do vento, vivendo eternamente. Sinceramente, nunca pensei ser possível brilhares tão de repente. Eu vou agarrar-te com unhas e dentes, estimar, cuidar, esperar que isto seja para sempre. Quando o coração conduz, ele encontra a tua luz. Eu acredito piamente que a qualquer momento nasce algo no teu ventre e tu venhas a dar à luz. Amo-te. Isto vai ser muito mais do que um one night stand. Ela tem uma luz que vai durar pra sempre. Ela vai brilhar como um milhar de estrelas. Yeah. Tens de acreditar, até porque ficar sem ti não dá. Não dá, não dá. Ficar sem ti não dá. Não dá, não dá. Ficar sem ti não dá. Brilha, brilha. Brilha para lá do céu. Brilha, brilha. Até levantar o véu. Brilha, brilha. Pois o nosso amor nasceu. Isto vai ser muito mais do que um one night stand. One night stand. Ela tem uma luz que vai durar pra sempre. Ela vai brilhar como um milhar de estrelas. Tens de acreditar, até porque ficar sem ti não dá. Não dá, não dá. Ficar sem ti não dá. Não dá, não dá. Ficar sem ti não dá. Got it.